Você está ouvindo o Snapcast. Separated. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Snapcast, Snapcast número 4! É tetra! É tetra! É tetra! Mais uma edição aqui, completando um mês no ar, 4 edições seguidas, já é um recorde já para o Snapcast, essa façanha de estar aqui há um mês com os nossos ouvintes. Eu aqui, Eduardo Galvão, é sempre um prazer estar aqui conduzindo esse podcast. Estou aqui ao lado dos meus queridos editores, sejam bem-vindos. E aí, Caio, como é que você está, meu querido? Alô você, Eduardo, alô você, Leonardo, alô você, Lucas, alô você, nosso fã de esporte, que continua nos prestigiando. Eu estou bem. Uma semana cheia envolvendo assuntos extra-campos, vamos tratar dele e deslacerá-los no Snapcast número 4. Olá, Caio, olá, Lucas, olá, Edu, sejam bem-vindos nossos ouvintes. Snapcast número 4 e a quarta rodada. Vai ter muito clássico, vai ter jogo entre invictos, vai ter International Series, tem muita coisa boa e tem muita coisa pra gente falar antes ainda dos jogos nesse Snapcast. Quarta edição, a tetra edição. Olá, ouvinte, é um prazer participar mais uma vez do Snapcast. Após uma semana cheia de surpresas, né? O 49ers perdendo pro Colts em casa, o Browns ganhando no Minnesota Vikings. Tem bastante coisa pra gente falar aqui hoje. E se você também quer falar aqui com a gente, também quer falar com os editores do Snapcast, deixe seus recados, deixe os comentários na postagem, mandem os e-mails para podcast@snapfutebolamericano.com e, é claro, sigam a gente no Twitter, nosso perfil @snapfa, nossa página no Facebook, facebook.com/snapfutebolamericano. É sempre legal trocar uma ideia, conversar com o pessoal. E uma reclamação que a gente tem recebido muito, eu não sei se os outros snappers estão também acompanhando, mas uma reclamação que a gente tem recebido muito é justamente a respeito do nosso feed. Todo podcast costuma ter um feed RSS, que acaba facilitando, vai para o iTunes, vai para o seu agregador de feeds. Sempre que sobe um episódio novo, já aparece, o download é tudo automático. E a gente está trabalhando nisso, pessoal, então fiquem tranquilos, fiquem ligados. Talvez esta semana, já enquanto você está ouvindo isso, você já baixou o Snapcast pelo seu feed RSS. Fique tranquilos, logo logo a gente vai estar na iTunes, você pode procurar lá nos podcasts da Apple, a gente vai estar lá aparecendo na iTunes Store. E logo vamos ter também o nosso feed RSS para todo mundo ficar tranquilo, sossegado, assinar, não perder nenhuma edição do Snapcast. Hey! Abrindo a pauta desta quarta edição do Snapcast, uma notícia do San Francisco 49ers. Além da triste derrota para o Indianapolis Colts neste domingo, uma derrota avassaladora dentro de casa, Colts pintou e bordou, fez tudo o que queria com a defesa de San Francisco. Justamente o jogador da defesa é o foco da discussão agora. Aldon Smith foi preso na semana passada por dirigir embriagado e a polícia deu uma vasculhada, aquela vasculhada básica no carro, achou nada menos que maconha e algumas pílulas. Drogas, bebidas, um rapaz novo, um rapaz que já esteve envolvido em brigas, em tiroteio, tomou uma facada uma vez em uma festa que ele deu na casa dele. Então é um rapaz que tem alguns probleminhas com algumas coisas da lei. E foi para reabilitação. O que a gente pode esperar de Aldon Smith agora, os próximos meses, porque a reabilitação o cara não faz dentro de 3 dias, não é um final de semana na praia e volta. O que a gente pode esperar do Aldon Smith para a carreira dele e para a defesa do 49ers, que perde um dos seus principais jogadores, um dos principais pass rushers. Perde muito, né? O Aldon Smith, que quebrou recordes ano passado em sacks, é um desfalque seríssimo para o San Francisco 49ers. É evidente que a equipe californiana vai sentir falta dele pelos próximos jogos. Achei bacana, pelo menos, a forma como a franquia lidou com a situação. Ele não foi suspenso pela NFL, ele foi mantido para o elenco nesse jogo contra o Indianapolis Colts. Não sei até que ponto esse incidente prejudicou o estado psicológico da equipe ou do próprio Aldon Smith, que de fato a equipe do 49ers não jogou bem e acabou derrotada dentro de casa. Mas eles mantiveram o jogador junto com o elenco para ele continuar se sentindo importante, e agora ele vai voluntariamente fazer a reabilitação. Ou seja, ele não está sendo obrigado. Ele jogou nesse domingo, foi algo que a equipe lidou bem, pelo menos nesse final de semana. É, eles tomaram conta do jogador, eles deram um apoio. Olha, você errou, tudo bem. E ele deu uma demonstração de que ele quer se recuperar. Ele não está satisfeito com o comportamento dele próprio. Então, isso é bom. Isso é um bom indicativo aí. Agora, quanto tempo isso vai demorar? Não sabemos, né? Isso é incerto. Mas independente disso, a gente fica chateado porque é um grande jogador, um dos melhores da liga, se não o melhor naquilo que faz. Então vai sentir falta sim o San Francisco 49ers, mas é a medida correta. Você tem que parar, tomar conta do problema antes que vire algo ainda mais grave, que acabe desperdiçando uma carreira, uma vida até, por conta de um problema com drogas. Então desejamos o melhor, claro, para o jogador, para a equipe que tem ele de volta o mais rápido possível, e que, bom, se todo mundo lidar com o problema dessa forma, é claro que nem todo mundo vai ter, né, a atitude de vir e falar: olha, eu tenho um problema e eu quero melhorar. Alguns vão lutar contra isso, achando que não, tô tudo bem, tô tudo certo. Então, achei interessante, desta vez, que aconteceu assim, tudo na base da conversa, sem que a NFL precisasse impor uma suspensão. Uma atitude de cima do Goodell não ocorreu dessa vez. Agora, o time vai sentir falta. Isso vai sentir mesmo, mas a longo prazo talvez seja a melhor solução para todos os lados. Concordo com o Léo, acho que a solução para esse tipo de caso tem que vir a longo prazo mesmo. É um problema até para a própria família do Aldon Smith. A gente deseja aí sorte para ele e tudo de melhor. É uma dor de cabeça maior para a família, para as pessoas próximas dele do que para o torcedor dos Niners. Então é desejar tudo de melhor para ele mesmo, e o San Francisco 49ers vai sentir falta do Aldon Smith, e vamos ver como o sistema defensivo se comporta, né? Não conseguiu segurar o ataque do Colts na última semana, nem o ataque terrestre, né? Então vamos ver como o Harbaugh vai se safar dessa. E é justamente o ponto forte da defesa do 49ers, né? É a defesa contra o jogo corrido. E o Indianapolis Colts veio com o Trent Richardson, que é um reforço adquirido nessa semana, veio com o Ahmad Bradshaw, que está sentindo a pressão de ter um concorrente forte na briga para uma vaga para ser titular e tal. E os dois fizeram grandes partidas. Claro, o Trent Richardson chegando agora, mas é um problema que o 49ers não tinha nos últimos anos. E aí, de repente, com o Aldo Smith, às vezes, nem tão concentrado assim, e agora fora por um tempo, é um problema sério para o 49ers e para a defesa aí nas próximas rodadas. Não bastasse a ausência do Aldo Smith, o San Francisco 49ers também teve a baixa do Patrick Willis, que também saiu lesionado na partida de domingo contra o Indianapolis Colts, e é incerto o retorno, não sabe a gravidade da lesão ainda. Então, o problema do Smith é pior, que é um problema que já vem de origem psicológica. Ele já foi preso antes do início da temporada, acusado de disparo de arma de fogo. Enfim, temos vários casos de jogadores, não só no futebol americano, que tiveram envolvimento com drogas. Isso fica uma mancha na carreira do atleta. Torcemos para que ele volte a desenvolver o esporte de alto nível, mas infelizmente é uma mancha que fica na carreira do Aldo Smith. Set, hut. Se saímos de um problema defensivo para a equipe do San Francisco 49ers, vamos para os méritos ofensivos do Denver Broncos. Peyton Manning fazendo uma campanha irretocável, simplesmente quebrando recordes ofensivos que já tinham sido estabelecidos pelo New England Patriots, aquele ataque extremamente forte lá de 2007. O Broncos está conseguindo mais pontos, mais passes para touchdown, Manning com zero interceptações. É um nível de passes completos acima de 84%. É um nível de jogo extremamente absurdo o que esse ataque do Broncos está produzindo. Venceu a partida do Monday Night Football contra o Oakland Raiders por 37-21. E aí a gente teve um lance curioso. O nosso querido running back, Ronnie Hillman, ele correu 19 jardas, chegou perto da end zone, não entrou, aí até aquela primeira pro gol ali, rapidinho. Aí os running backs do Broncos se juntaram, Nelson Moreno, Monty Ball e o próprio Hillman, e resolveram jogar pedra, papel e tesoura para descobrir quem que seria o running back que faria a corrida ali de goal line para poder marcar o touchdown. Do Manning, eu nem discuto a respeito de qualquer profissionalismo da parte deles ou qualquer coisa do tipo, porque a gente já conhece o cara de décadas já, e ele é realmente um quarterback inegável. Mas não foi uma postura um pouquinho babaca dos running backs de fazer isso, um pedra, papel e tesoura, para descobrir quem ia fazer a corrida de goal line ali para marcar o touchdown? Ah, é um tanto quanto bizarro, né? Mas fazer o quê? É o ataque do Denver Broncos, é uma equipe muito perigosa e que vai dar trabalho. A gente sabe que o Denver Broncos não tem um corredor, um dono da posição. Um running back que seja dono sozinho, que seja eficiente sozinho, né? Não tem. O Willis McGahee foi o corredor mais eficiente do ano passado, mas se machucou, não foi aos playoffs junto com o time e tal. E esse ano, tudo levava a crer que seria o Monte Ball. Só que o Monte Ball só derruba a bola, né? A gente pode ver isso, né? Ele tinha um touchdown praticamente, não um touchdown, mas uma boa produção de jardas, vinha correndo bem, de repente, fumble, bola do Oakland Raiders. Isso no final do jogo, né? Se fosse um jogo mais equilibrado, poderia dar problema. Agora, sobre o ataque do Denver Broncos, só uma curiosidade. Fazia tempo que eu não vi o Peyton Manning acertar, assim, muita coisa. Ele acertou quase 90% dos passes. É um índice muito alto. Se Denver conseguir continuar correndo com a bola e o Peyton Manning tomar conta da bola, sendo interceptado muito pouco, com um grupo de recebedores que Denver tem, o Denver pode jogar com 30 abaixo de zero que vai ganhar os jogos. Tá um absurdo esse ataque. E uma curiosidade: o Peyton Manning quebrou o recorde do Tom Brady de touchdowns passados nas três primeiras rodadas. Qual o jogador que recebeu o 11º passe de ambos os jogadores? Ou seja, o passe que igualou o Wes Welker. Sou foda. Passadas três semanas, o Denver Broncos quebrou o recorde da NFL, desde que juntou-se AFL e NFL, de pontos por um time. Foram 127 pontos anotados pelo ataque do time do Colorado, superando a marca de 120 pontos anotados pelo Saints em 2009 e 119 pontos do St. Louis Rams de 2000. Todos sabem o que aconteceram com essas equipes após o final da temporada. Veio o anel de Super Bowl. Seria isso um prelúdio de que a equipe do Colorado é forte, candidata ao título? Olha, candidata com certeza a equipe do Denver Broncos é. Agora, alguns pontos me preocuparam, por incrível que pareça, nessa partida contra o Oakland Raiders. O Peyton Manning é um cara de 37 anos que já passou por uma cirurgia muito delicada no pescoço e já perdeu uma temporada inteira por causa disso, justamente a temporada antes de ir para o Denver Broncos. E a proteção ao Peyton Manning é realmente o ponto-chave para saber se o Denver Broncos vai longe ou não na temporada. O Ryan Clady se machucou no jogo contra o New York Giants. isso prejudica e muito a missão do Peyton Manning. É, tanto que o Manning sofreu um fumble nessa partida contra o Oakland Raiders. É claro que a fragilidade do Oakland Raiders fez com que esse fumble não fizesse diferença, e a fragilidade também ofensiva fez com que o Raiders não voltasse ao jogo, apesar do Terrell Pryor ter feito uma partida, na minha opinião, razoável para boa. Acho que não foi a culpa dele, sim dos recebedores. O ataque do Denver Broncos está funcionando perfeitinho. É uma engrenagem que está funcionando, rodando certinho e tal. Meu problema é até que ponto eles vão conseguir manter o Peyton Manning com tranquilidade dentro do pocket para fazer os lançamentos. E se conseguirem fazer isso, esse time é realmente para chegar no Super Bowl. Agora, essa ausência do Ryan Clay é algo para ficar de olho aberto. Claro, não é nem 1% de preocupação com relação ao desempenho do time. O desempenho do time está sendo maravilhoso. Talvez o melhor começo de temporada que a gente já viu de uma equipe na NFL. Mas é bom o Denver Broncos ficar atento quanto a isso e forçar um pouquinho para conseguir um reforço melhor aí nesse final de janela, para proteger o Peyton Manning e garantir aí de vez essa força, porque se o Denver Broncos entrar desse jeito nos playoffs, esse time aí vai ser difícil de ser batido. Mais uma notícia fresquinha, dessa vez de fora das 32 franquias, ou que muito em breve pode ser uma notícia de dentro de uma das franquias. Nosso querido vovô Brett Favre está de volta. Ele faz muito tempo que não se fala de Brett Favre, eu acho que faz um ano que a gente não toca no nome dele no Snap, mas o Brett Favre volta, e não volta por ele mesmo, assim, sabe quando você paga um empresário, vai lá e fala? A função do empresário é manter você na mídia, é manter você ativo, e o empresário do Brett Favre tá assim, ele tá vendo o nível de alguns quarterbacks que estão jogando na NFL, né? Josh Freeman, Brandon Weeden e alguns outros, e falaram: se esses caras podem jogar, meu querido Brett Favre também pode jogar. E o cara simplesmente declarou para a imprensa que o Brett Favre estaria pronto para voltar à NFL, poderia jogar normalmente na NFL. Com 43 anos, será que o Brett Favre ainda estaria em forma? Seria capaz de conduzir um time? Bom, se temos Christian Ponder conduzindo os Vikings, por que Brett Favre não poderia conduzir? Brett Favre, que é recordista em quase tudo da liga, em jardas, em passes, em tudo, interceptações, enfim. Modéstia à parte, na minha opinião, foi o melhor quarterback que eu vi jogar. Quando eu comecei a assistir NFL, eu comecei por conta de Brett Favre. Eu ficaria feliz com o retorno de Brett Favre. Eu também ficaria feliz. Acho que ele é uma figura importante, né? Pessoas como o Favre, que geram assunto, né? É um cara que é idolatrado por muita gente. E é engraçado, porque a última vez que ele tinha aparecido na mídia foi uma questão com o Green Bay Packers, né? Que o Aaron Rodgers deu uma declaração depois da entrega do prêmio de MVP, que o Adrian Peterson ganhou. O Aaron Rodgers falou que ele queria que o Brett Favre voltasse a fazer parte da família Packers, digamos assim, e que ele tivesse sua camisa aposentada, que o Green Bay Packers procurasse o Favre e trouxesse ele de volta para participar das atividades da franquia. E é curioso, porque de repente se fala em um novo retorno dele. Se vai acontecer, não sei se há essa possibilidade, ou se era apenas aquele famoso jogar verde para colher maduro, né? Mas seria engraçado e seria uma história a mais para a temporada, com certeza, porque com os jogadores que o próprio Edu citou, Josh Freeman, Christian Ponder, Blaine Gabbert, esses caras, com todo respeito, eles não vão adicionar nada à liga. Eles não vão passar a jogar muito amanhã e vão ser MVPs. Eles não vão fazer isso. E eles também não vão render histórias a não ser Buccaneers dispensa Josh Freeman, ou então corta, troca. Então um cara como o Brett Favre, ele vai render mais assunto, vai render mais discussão. Então ele é sempre bem-vindo. E é um ídolo, né? Um ídolo, acho que de todos, até mesmo dos adversários. Em alguns momentos, se ele deu umas bolas fora, mas com certeza ele tá aí no coração de muita gente, da grande parte dos fãs de NFL no Brasil e no mundo inteiro. Olha, legal seria, mas eu acho que ele já tá tranquilo, curtindo a aposentadoria, né? O empresário chegou a dizer que ele pedala não sei quantas milhas. Ele pedala de 30 a 50 milhas por dia. Corre 4 ou 5 milhas por dia. 7,5% o percentual de gordura no corpo. Seria lindo. Ainda mais pro torcedor dos Vikings, né? Eu fico imaginando o Adrian Peterson hoje, lembrando daqueles dois fumbles no NFC Championship Game de 2009, e falando, perdi a chance, né? Foi a última vez que eu tive um quarterback de verdade. Depois só refugo. Então, ele tem lugar. Ele é melhor que vários quarterbacks da NFL? É. Só que o homem já... Deixa o homem quietinho. O físico já não aguenta mais, né? Já não aguenta mais. Se ele tomar uma paulada muito forte, ele já fica fora. A última temporada dele já foi assim, né? Ele se machucou, tentou voltar e se machucou. No jogo que aconteceu na semana seguinte ao colapso do telhado do Metrodome. Então, eu acho que o Brett Favre merece muito mais o ter a camisa aposentada lá no Lambeau Field, ser aplaudido pela torcida do Green Bay Packers e fim de papo. Set, hut. Fechando esta edição do Snapcast, semana passada nós falamos dos times que não venceram na NFL. E alguns deles continuam sem vencer, né? Um abraço Pittsburgh Steelers, um abraço New York Giants. E agora a gente vai falar dos times invictos da NFL. E assim, no geral, realmente. Porque temos alguns times que estão fazendo campanhas irrepreensíveis. New England Patriots, Miami Dolphins, que já citamos aqui na semana passada. Denver Broncos, Kansas City Chiefs, outro que já citamos na semana passada também. Chicago Bears, New Orleans Saints e Seattle Seahawks. São nada menos que 8 times invictos. E curiosamente, durante a temporada assim, 6 times de cada conferência se classificam para os playoffs. Nós podemos dizer aí que só sobraram 2 vagas em cada divisão realmente? Esses 8 vão para os playoffs e vão embora? O que eu acho importante aqui é separar os times por categorias, né? O Denver Broncos e o Seattle Seahawks a gente não vê eles perdendo tão cedo. E a gente não vê eles tendo dificuldade na tabela, penando para ganhar alguns jogos, enfim. Você acha que são times com chance de fazer 16-0? Eu acho difícil, principalmente no caso do Seattle Seahawks, por conta da divisão. Uma divisão bastante difícil, né? E a Conferência Nacional é mais complicada. Mas tem chance, sim. Ainda mais se o San Francisco 49ers repetir a atuação pífia que teve na semana passada. Se eles não conseguirem, pelo amor de Deus. Mas, vamos lá. O Chicago Bears tem, nas próximas semanas, um jogo contra o New Orleans Saints, um jogo contra o Detroit Lions. O Lions não tá mal, e o Saints é um time perigoso. O Kansas City Chiefs, nas 3 próximas semanas, tem Giants, Titans e Raiders. Ou seja, é muito provável que a equipe chegue 6-0 para enfrentar o Houston Texans. O calendário do Kansas City Chiefs é fácil por conta da campanha do ano passado. O New Orleans Saints tem o Bears, já citado, Patriots e Dolphins, ou seja, 3 pedreiras nível a mais aqui para quebrar nas próximas semanas. O Denver Broncos tem o Philadelphia Eagles, o Dallas Cowboys e o Jacksonville Jaguars. Não dá para dizer que o Denver Broncos não é favorito nos próximos 3 jogos. E o Miami Dolphins, além do New Orleans Saints, no próximo Monday Night Football, tem o Baltimore Ravens e o Buffalo Bills. Ou seja, dá pra gente colocar o Saints e o Dolphins de um lado, como times que têm um calendário próximo muito difícil, o Chicago Bears junto com o Patriots, um pouquinho mais, é possível que vá até mais longe com essa invencibilidade, mas o Seattle Seahawks e o Denver Broncos devem permanecer invictos aí por mais algumas semanas, sem qualquer sombra de dúvida. Eu acho que o Seahawks vai ter uma dificuldadezinha contra o Houston Texans, né? Mas é uma equipe que tem tudo realmente para ser uma das melhores da NFC na temporada. 16-0, acho que não. E também acho que o Denver Broncos não chega a fazer 16-0, mas é o melhor candidato para isso. Eu só não acho porque a divisão deles está um pouco fortalecida esse ano. O Chargers e o Chiefs estão melhores. E também porque o Denver Broncos vai enfrentar o New England Patriots, por exemplo, que é campeão de divisão e é fora de casa esse jogo. Então pode ser que perca alguns jogos, mas vai fazer uma grande campanha sem dúvida alguma. Esses dois eu acredito que a gente já pode até carimbar nos playoffs, Broncos e Seahawks. Os outros ainda não, mas com grande possibilidade, porque tem wild card. Então mesmo que, por exemplo, Patriots e Dolphins, só um deles vai ganhar a divisão, mas o outro muito provavelmente vai estar no wild card. Eu queria destacar esse começo do Chicago Bears, porque é um começo muito interessante. Essa equipe ganhou 3 jogos que não eram considerados fáceis quando se fazia a análise antes da primeira rodada. A estreia contra o Cincinnati Bengals não era um jogo fácil definitivamente, que é uma equipe que está melhorando cada vez mais. E o Chicago Bears ganhou com certa dificuldade do Minnesota Vikings, mas tudo bem, é um clássico, uma equipe que esteve nos últimos playoffs, bem ou mal, e agora ganhou do Pittsburgh Steelers convincentemente no Monday Night. O que está me deixando entusiasmado em relação ao futuro do Chicago Bears é o fato de que essa equipe está cuidando muito bem da bola. E o Chicago Bears tem uma defesa que força turnovers. Isso é muito importante. Essas big plays, principalmente para os playoffs, lá na frente, isso é muito importante. Então, se o Chicago Bears continuar protegendo bem a bola e continuar protegendo bem o seu quarterback, esse time tem tudo para chegar nos playoffs. Ele só precisa manter a regularidade e precisa também ganhar os jogos dentro da divisão. Esse jogo contra o Detroit Lions é muito importante. Isso é um jogo chave para as pretensões do Chicago Bears nesse ano. E quando for enfrentar o Green Bay Packers, não vai ser diferente. E os outros, bom, não dá para se dizer uma grande surpresa, até porque a gente já tinha elogiado Miami Dolphins, Kansas City, New Orleans é uma equipe muito forte, mas pela tabela que o Miami Dolphins, por exemplo, tinha, não se esperava esse 3-0 logo de cara. E é uma equipe que tem, pelo menos em teoria, uma tabela mais fácil na metade final da temporada. Então, quando chegar lá, nós vamos realmente descobrir qual é o verdadeiro Dolphins. Porque esse Dolphins que a gente está vendo agora é um time muito forte. É um time que ganhou, por exemplo, do Indianapolis Colts fora de casa, e o Colts na semana seguinte ganhou do 49ers também fora de casa. Então qual era o Colts? Será que era o Colts que tinha jogado mal contra o Miami Dolphins ou o Miami Dolphins que tinha jogado bem? Então, pelo andar da carruagem, essa é uma equipe que a gente não pode descartar não, nem em briga de título, para falar a verdade. E o Ryan Tannehill está jogando bem. É uma grata surpresa. E o Kansas City também é uma grata surpresa. Agora, eu estou bem entusiasmado em relação à briga da NFC esse ano. Não vejo Seahawks ou 49ers ou Packers dominando do começo ao fim. Acho que a briga vai ser mais intensa. E a volta de Chicago Bears e do New Orleans Saints nessa briga vai tornar ainda mais interessante essa corrida pelas vagas no playoff. Meu destaque vai para o New Orleans Saints. New Orleans teve ano passado uma campanha muito abaixo das expectativas. A equipe sofreu demais com a ausência do Sean Payton. A defesa foi a pior da história da NFL. Bom, 2013 chegou. Rob Ryan veio para ser o coordenador defensivo. Mudou o esquema tático. Sean Payton voltou da suspensão. E a equipe de cara encontrou um 3-0. Mostrando um futebol vistoso, um futebol que anima o torcedor do New Orleans. E, sem sombra de dúvidas, New Orleans torna-se um favorito da NFC. O Chicago Bears, com o seu novo treinador, Mark Trestman, vindo da Canadian Football League, começa com 3-0. Mark Trestman iguala o lendário treinador George Halas, à frente dos Bears também, iniciou com 3-0. Anima demais o torcedor de Chicago, que, mesmo tendo Jay Cutler como quarterback, a defesa é muito sólida. Lance Briggs, Julius Peppers, enfim, são bons nomes. Brandon Marshall, como wide receiver, também espetacular. É um wide receiver que estaria numa lista de top 10 wide receivers da NFL. Kansas City e Miami Dolphins, a gente citou bastante no último programa. New England, mesmo com os problemas ofensivos, Tom Brady é Tom Brady, enfim, vai fazer diferença. E, bom, temos uma disputa acirrada. Agora já na AFC, Denver Broncos deve levar a nada a AFC. Não vejo alguém que consiga brigar com o Denver Broncos pelo título. É amplo favorito. É isso aí, pessoal. Termina aqui a quarta edição do Snapcast. Eu, Eduardo Galvão, me despeço. Agradeço a presença de todos os snappers aqui presentes. Deixo mais uma vez os nossos contatos. Twitter, @snapfa. facebook.com/snapfutebolamericano. E o nosso e-mail, podcast@snapfutebolamericano.com. Caio, Lucas, Leonardo, muito obrigado pela presença. Mais uma vez agradeço você, Eduardo. Agradeço você, Lucas. Agradeço o Leonardo. Agradeço a todos que nos acompanharam e é isso. Uma boa semana de NFL a todos e semana que vem estamos aqui. Bom, obrigado Caio, obrigado Léo, obrigado Eduardo. Até a semana que vem com uma equipe 0-4. Ou Vikings ou Steelers. Uma pelo menos, né? Valeu Lucas, valeu Edu, valeu Caio. E se vai ter uma equipe 0-4, vai ter uma equipe 4-0 também, porque tem New Orleans Saints e Miami Dolphins fechando a rodada no Monday Night Football. E você não perde nenhum detalhe da rodada no Snap Futebol Americano. Muito obrigado pela preferência e voltem semana que vem que o Snapcast não para. É isso aí, pessoal. Mais uma vez agradeço a presença de todo mundo. Obrigado por ter ouvido até aqui. Semana que vem a gente está de volta. Fui! You say makes no sense to me. Even though I try, I can't get my head around you. Somewhere in the night, there's a light in front of me. Heaven up above with a shot up in its knee. Even though I try, I fall in the river of you. You managed to bring me down to you're faking. Get up, get up, get up, get up. Cover it up like a cut with the likes of me.